é que o clube não permaneça rachado após a eleição. Isso independentemente de quem venha a vencer, independentemente de quem venha a ser o eleito no Esporte Clube do Recife. Porque quando você tem um racha muito profundo, quando você tem muitas dificuldades, o clube é que se ressente, o clube é que fica realmente com muita dificuldade. Vamos aguardar para ver. Tem mais uma semana de muita discussão. Então a gente fica torcendo para que a paz reine, porque parece que o tiroteio vai ser grande. É isso aí. Wellington, o que é que você não destacou do rubro-negro que você não pode encerrar essa sua primeira participação sem deixar de destacar? Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre que não falou? Alguma notícia? Algo a mais? Eu acabei de comprar um Kit Kat, rapaz. Chocolate é gostoso pra caramba, viu? É bom demais, rapaz. Foi o que faltou, eu. E aí, hoje é sexta-feira. Já pra emendar, eu pergunto no cardápio. Além do Kit Kat, tem mais o quê? Bom, o Kit tem aqui um cardápio, rapaz, que é. Eu dei uma esquentada aqui na velha churrasqueira, né? Ah. Aquela velha janta de caminhão, viu, Osmar? Opa. Opa, o coraçãozinho assadinho, a picanha só ficou uma. As quatro foi no jogo. Deixa eu ver mais. A verdurinha cozida. E o outro eu não posso falar o que é, não, viu? Eita! Ficou alguma coisa para Gabriel Jesus? Ficou? Olha, Gabriel de Jesus. Bota aí, André. Ele resolve essa sua pergunta aí. Meu Jesus. Sem clube não há futebol. Então tá certo, Wellington. Então tá certo. 7 horas e 23 minutos. E a gente segue para destacar mais notícias aqui no A Hora dos Esportes. E agora é a vez de quem? Náutico! É a vez do Alvirrubro dos Aflitos. É a vez do Timbu. E a gente chega para destacar as notícias do Náutico, que na segunda-feira já tem a sua reapresentação com caras novas, um pacotão de reforços e o Timbu com um elenco novo, visando o ano de 2023 e sua preparação. E quem chega para destacar de ponta a ponta as notícias do Náutico é o repórter Elegante. Muito boa noite para você, o Alex Santos. Valeu, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a Hora dos Esportes aqui pela Super Rádio Clube. A expectativa é realmente para segunda-feira, né? Expectativa referente aos nomes que devem ser confirmados pela diretoria do Náutico, já visando a temporada do ano que vem. Já que, de acordo com o executivo de futebol Ney Pandolfo, existe um acordo com o marketing do clube que só vai confirmar os jogadores contratados assim que eles estiverem aqui no Recife e de contratos assinados. Espera-se aí de 10 a 12 jogadores contratados. Exatamente isso, hein? E a expectativa para essa segunda-feira é de, enfim, esse mistério todo vir à tona. Apesar que alguns nomes já surgiram, né, nos bastidores e não foram confirmados, porém não foram desmentidos pela atual gestão Alvirrubra. O que se sabe é que o lateral direito Vitor Ferraz, será que renovou? Há interesse do atleta em continuar. Há interesse do Náutico que ele também continue. Sobre o volante Souza, que tem contrato com o clube até o final do ano que vem, há necessidade de reduzir o salário do Souza. Ele que vem ganhando no patamar acima, né? Só que aí, com o rebaixamento do Náutico da segunda para a terceira divisão, o valor terá que ser adequado à situação atual do clube. E o atacante Ciel, hein? Será que vem, que não vem? Bom, essas perguntas nós fizemos ao Ney Pandolfo, que quando voltarmos, ele vai responder tudo. Ou pelo menos vai tentar adiantar alguma coisa para a torcida do Náutico. O Tibu, que vai se preparando, né? Também perguntamos sobre a questão de preparação. Será que vai ter jogos amistosos? Alguns jogos com a categoria de base? Bom, tudo isso também foi questionado ao executivo de futebol, que daqui a pouco, quando eu voltar na segunda participação, eu vou trazê-lo aqui para responder essas perguntas. É, o Alvirrubro buscando esse seu elenco, esse seu pacotão de reforços, né, Wallace? Já tá bem adiantado no mercado, segundo fala a diretoria, tem 10 jogadores com pré-contrato, quer ter 12 já para a próxima segunda-feira, como você falou, vai subir alguns da base, e é o Timbu de cara nova para a próxima temporada, e o detalhe é que vai ter ainda o Jean Carlos, né? O Jean Carlos vai aparecer na pré-temporada, não deve jogar em 2023 pelo Náutico, ele que tem essa punição, né, no Pernambucano, por conta daquele incidente que aconteceu lá na final. O salário dele é alto, o Náutico caiu para a terceira divisão. Não deve permanecer no alvirrubro o meio-campista. E para trazer essa análise desses movimentos que o Náutico vem fazendo no mercado, eu chamo mais uma vez a opinião do Show de Bola. E o Náutico está sentindo na pele a dificuldade de jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro. Estava certo com o Ciel, essa era a informação anteriormente. O Ciel terminou indo jogar no Ferroviário, quer dizer, foi jogar na equipe do Ceará, que também está aí em divisão periférica do futebol brasileiro. O Náutico, embora já anuncie um pacote de 10 contratados, o Ciel, mesmo com o velocímetro já muitas vezes trocado, é um homem que tem faro de gol, apesar da idade. É um jogador que preocupa, sem dúvida nenhuma, o adversário, né? O zagueiro fica ali preocupado com o Ciel, porque sabe que se der bobeira, ele guarda. O Náutico vai ser o primeiro a se apresentar, né? Daqueles que atuaram na Série B do nosso futebol. Então, o Náutico já começa na segunda-feira. Sorte para a equipe alvirrubra, sorte para a direção do Náutico e, sem dúvida nenhuma, também para toda a diretoria. Mas, realmente, que todos tenham a ciência que a dificuldade vai ser grande. É, então tá certo. Wallace, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria saber de você quem é que você destaca de notícias, né? O que você destaca para trazer para o segundo bloco? Volto daqui a pouco sim, trazendo o Ney Pandolfo, respondendo justamente algumas questões, principalmente Vitor Ferraz, Souza e Ciel. Sim, clube, não há futebol. Então tá certo, 7 horas e 28 minutos. Hoje foi jogo da seleção brasileira. O Brasil acabou perdendo, né, para Camarões. Sofreu seu primeiro gol, perdeu sua invencibilidade na competição, mas passou em primeiro. Vai pegar a Coreia do Sul na segunda-feira. E a Super Rádio Clube de Pernambuco, a emissora pioneira que você tá ligado, teve a super cobertura, o debate da clube lá no Clube Alemão. E quem estava fazendo presença era o multimídia da clube e também o nosso querido Papa da Notícia nas reportagens, de vez em quando, o grande Rafael Araújo. Então, Rafael, conta aí pra gente como é que foi lá o clima, lá no Clube Alemão, como é que estava o torcedor antes da partida, depois. Fala tudo aí pra gente, Rafael. Boa noite Osmar, boa noite a todos que acompanha, né, aqui o Hora dos Esportes. Realmente, né, já é o que? Terceiro debate especial, bate-bola especial da Copa do Mundo, né, que acontece lá no Clube Alemão. E mais uma vez, né, claro, além de uma grande audiência, fizemos a cobertura também nas mídias sociais, onde o torcedor pôde interagir, pôde mandar mensagens, né, e claro, como falamos, né, a Rádio Clube de Pernambuco tem uma marca muito forte, né, ligada ao futebol. Então, tem sido um diferencial todas as transmissões do bate-bola especial em jogos da seleção brasileira. E, Osmar, o que a gente observou lá é que o torcedor realmente, apesar de ainda estar confiante com a seleção brasileira, né, além do resultado de hoje, a derrota para Camarões, o torcedor segue confiante, mas com uma crítica direcionada à seleção, viu? Muitas críticas também direcionadas ao Tite. E do que pode falar, né? Porque tem muita coisa aí que é censurável, porque aí tem aquele pi, não dá pra falar. Mas tirando o pi, o que é que dá pra falar das críticas dos torcedores ao Tite? Tirando o pi, viu? Só o que dá pra entrar no ar. Bom, o que dá são 7:30 da noite. É, as críticas direcionadas ao Tite é mais realmente por o torcedor acreditar que houve aí uma... subestimou o adversário, subestimou a seleção de Camarões, né? Por isso que o Tite teria utilizado praticamente não, todo o time reserva, né? Então, os torcedores brasileiros, repito, seguem confiantes na seleção brasileira para o restante, né, da Copa do Mundo, mas deixaram claro isso, né? Que não gostaram do fato do Tite ter utilizado jogadores reservas. Mas também a gente compreende, né, o lado do treinador brasileiro, pelo fato do Brasil já está classificado. Opa, pra cravou próxima fase. Não, eu posso até falar sobre isso depois. Está classificado para a próxima fase, né? Mas então é necessário você utilizar algumas peças. Você não pode no mata-mata querer fazer experimentos. Então acho que é válido, foi válido sim o Tite tentar experimentar algumas peças. Peças que a gente gostaria de ver, né? O Pedro mesmo. Todo mundo gostaria de ver o Pedro jogando. Jogou então, pouquinho, né, o Pedro? Jogou pouco, mas todo mundo gostaria de ver o Pedro em campo, né? Então, aí depois o pessoal critica, né? Ah, o Pedro não jogou, mas enfim, tem que utilizar mesmo. Né? Agora, o Gabriel Jesus, foi muito engraçado o que o Wellington falou, né? A crítica voltada ao Gabriel Jesus, que já provou várias oportunidades que não é um jogador para... jogador de Copa do Mundo. Não é um jogador realmente para viver na seleção brasileira. Porque ele faz gol em tudo que é jogo, menos... Na seleção ele não rende, não rende. Então, o Gabriel Jesus é realmente uma peça que eu acredito que desse grupo do Tite é uma das mais criticadas pelo torcedor brasileiro. Daniel Alves também, né? Daniel Alves também, jogador que é liderança, mas não tem desempenhado um bom futebol. Mas essa derrota, podemos dizer que é uma derrota que está dentro da conta, o Brasil já estava classificado, era necessário testar algumas peças e foi isso que o Tite fez. Agora, para encerrar minha participação aqui, agora o que preocupa, querendo ou não, é a Coreia, viu? Eu acho que preocupa. Pessoal, Coreia, Rafael? Sim, porque eu acho que não tem uma grande seleção. A Copa do Mundo está muito nivelada e a Coreia demonstrou força contra o Uruguai e tem demonstrado ser uma das surpresas aí positivas dessa Copa do Mundo. Então, eu acho que o Brasil tem que ter muita atenção, porque a Coreia do Sul enfrenta o Brasil sem ter um peso grande, né? Porque ela vai enfrentar o Brasil. Então, o peso é todo nas costas da verde e amarela. Da seleção brasileira. Então ela vai entrar leve dentro de campo, sabendo que se foi eliminada, foi eliminada pelo Brasil, até comentávamos isso lá no Clube Alemão, com o André Luiz Cabral, com o Miranildo Silva também, com o Bartô, o Alex. Então assim, é unanimidade esse pensamento, né? Que a Coreia vai jogar contra o Brasil sem muito peso, sem muita responsabilidade, mas obviamente que ela quer passar de fase. E o Brasil, depois de uma derrota para Camarões, apesar do time reserva, tem aí essa grande obrigação de não apenas passar pela Coreia, como também lutar pelo título e quem sabe ser ex-campeão. É, o que dá para dizer é que o Brasil perdeu quando ainda podia perder, era fase de grupos, já estava garantido nas oitavas e ainda assim passou como primeiro. Vai pegar a Coreia, como o Rafael Araújo bem falou, o Brasil que em um amistoso venceu a Coreia por 5-1, mas agora é Copa do Mundo. É bom ficar ligado à seleção brasileira que joga na segunda-feira e você fica ligado em tudo nas informações do debate da Clube, porque o Brasil segue vivo na Copa. André Luiz Cabral e os campeões da bola estarão lá, viu? Fiquei acompanhando. Bate-bola especial, né? Fiquei acompanhando todo o seu trabalho lá pela rede social, entrevistando a galera, falando com o ouvinte, o torcedor. E olha, se eu tivesse lá, eu ia lhe pedir um autógrafo, viu? É, só rapidinho aqui, convidar o pessoal que está acompanhando nas redes sociais também da Rádio Clube. Vamos colocar a opinião do Bartô, a opinião do André Luiz Cabral, do Alex Santos, também do nosso querido Iranildo Silva. A análise também vai estar disponível lá no Instagram sobre o futuro do Brasil na Copa do Mundo, beleza? Clube, não há futebol. 7 horas e 34 minutos. Hora dos Esportes, Rádio Clube. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. O seu adversário mais difícil, a fome. O Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte. Quando a LBV ligar, diga sim ou doe agora pelo site lbv.org. LBV e você, juntos para vencer a fome. Muito obrigado, ouvinte Clube, a emissora líder de audiência no aplicativo Rádios Net. Clube de Pernambuco, entre as emissoras AM, primeiro lugar, com 100 mil acessos à frente da segunda colocada. Clube Futebol Show. São 100 anos, 100 quilowatts. Tem que respeitar. Clube, o som do futebol. Bola ao Centro, do meio-dia à uma da tarde. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece com o seu clube, no futebol nacional, internacional e nos esportes mundiais. Bola ao Centro, aqui na Super Rádio Clube, com os campeões da bola. Soprano é a solução para casa e construção. Café Petinho, esse é o café da gente. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Sem o rádio no estádio, o futebol perde a voz. O rádio informa, orienta o torcedor, presta serviço e dá emoção. O rádio esportivo é uma paixão pernambucana, forte como nunca. Uma campanha ACERP, Associação de Rádio e TV de Pernambuco. O Diário de Pernambuco está com uma programação completa de conteúdo no seu canal do YouTube. O Diário de Pernambuco TV. Entrevistas sobre saúde, educação, política, economia, pets e muito mais. Inscreva-se já acessando o YouTube e buscando por Diário de Pernambuco TV. Não quer perder nenhum programa? Então clica também no sininho e ativa as notificações. Diário de Pernambuco. A vida com mais conteúdo. Pra segurança e bem-estar, energia de montão. Pra trancar a porta, portinha e portão. Pra instalação, tomada, iluminação. Pra casa e construção, Soprano é a solução. Pra fechar gavetas e não se preocupar. Pra qualquer estação, com muito bem-estar. Pra casa e construção, Soprano é a solução. Rádio Clube, o som do futebol. Bate-bola, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Debatemos e discutimos todos os assuntos ligados ao mundo esportivo. As verdades, as mentiras, tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas do gramado. É debatido de segunda a sexta-feira com os campeões da bola, no Bate-Bola da Clube. Soprano é a solução para casa e construção. Café Petinho, esse é o café da gente. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Super Rádio Clube. Quer receber notícias no seu celular e ficar sempre bem informado? Adicione o WhatsApp do Diário de Pernambuco e receba as principais notícias do dia gratuitamente. Mande mensagem para o nosso número e solicite já o seu cadastro. Telefone 819-9294-6830. Repetindo, 819-9294-6830. Não esqueça de armazenar este número no celular também. Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Eu não largo a rádio, não. Quem tem clube tem tudo. Cordeiro. 7 horas e 40 minutos. Santa Cruz! E vamos com outras notícias da equipe Coral, mais uma vez na voz de Iranildo Silva. De volta aqui no Canhão do Nordeste para trazer o zagueiro Ian, que começa se apresentando ao torcedor Coral. Eu tenho 23 anos, eu sou de Natal. Eu comecei minha carreira lá no time do interior lá. Eu passei pelo ABC, pelo Potiguar de Mossoró também. E depois eu fui para um time de Sergipe. E depois até eu estava nesse time agora do Espírito Santo, até chegar aqui. Tive a oportunidade de trabalhar com ele por 2 anos seguidos. Primeiro no ABC, em 2019, e depois no time lá de Sergipe, do Lagarto. E tive a oportunidade de trabalhar com ele essas 2 vezes aí. Cara, como ele já bem falou, né, que é do estilo de jogo dele, que ele gosta de ter a bola, então vai ser um ótimo trabalho, pode ter certeza disso. Como eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu sei bem. Então, a torcida pode esperar, pode estar bastante confiante aí para essa temporada 2023, com ele no comando. A torcida pode esperar de mim muito, muito trabalho, muito empenho, muita determinação, muito foco. E minhas principais características são, além da marcação e da defesa lá atrás, de uma boa saída de bola. Eu procuro estar aprimorando cada dia mais isso aí para estar contribuindo, né, para a equipe. E a disputa no jogo aéreo também. As expectativas são as melhores possíveis. A gente vem trabalhando forte aí nessa pré-temporada. E a gente procura estar fazendo cada dia o nosso máximo, né, para que a gente possa estar chegando aí nesses primeiros jogos que a gente tem, que vai enfrentar aí. E para que a gente possa estar chegando forte e indo em busca dos objetivos do clube. Eu já vi nas redes sociais, né, já pude ver como é apaixonada a torcida aqui, o quão gigante é. Então, vai ser muito bom estar representando esse grande clube, o Santa Cruz, aqui, e ter o apoio da torcida. Vai ser muito importante. A comissão ainda não passou ainda sobre eles, mas a gente vai procurar estar fazendo o que eles passam para a gente, né, no dia a dia, para que a gente possa estar se preparando da melhor forma, para que tudo dê certo, né, a gente possa estar estreando bem e estar dando continuidade aí em busca dos objetivos nessa temporada aí. Este é o zagueiro Ian falando aqui no Canhão do Nordeste. O Santa Cruz segue a sua preparação visando os dois amistosos. Ainda no mês de dezembro, uma partida no dia 23, a outra no dia 30, para se preparar melhor para a estreia da temporada 2023. Dia 5 de janeiro, tem a pré-Copa do Nordeste contra a equipe do Caucaia. Sem clube, não há futebol! E neste jogo da Copa do Mundo, o grupo do Brasil, grupo G, composto por Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. Brasil passou em primeiro, com 6 pontos. Segundo, passou a Suíça também com 6. O terceiro, os sérvios, seleção que por muitos era apontada como a segunda tecnicamente melhor desse grupo, com a boa geração, com o Mitrovic, com o Savic, com outros jogadores, o Tadic, Kostic, o Vlahovic. E um destes atletas falou sobre essa dura eliminação. Em jogo de 5 gols, a Sérvia foi derrotada para a Suíça nesta sexta-feira, sendo eliminada na primeira fase da Copa do Mundo com apenas 1 ponto, 2 derrotas e 1 empate. E os sérvios, então, acabaram como lanternas do Grupo G. E como falamos, Suíça avançou em segundo, Brasil avançou em primeiro. O camisa 10 e um dos grandes nomes desta seleção, o Tadic, que joga no Ajax da Holanda, lamentou a eliminação após conseguir ficar à frente dos suíços. Abre aspas para o que falou o meia camisa 10. Sim, sofremos gols com muita facilidade e literalmente, cada jogo é como uma montanha-russa. Você simplesmente não pode ganhar um jogo como esse. É difícil, sobretudo agora. Então, vamos ver o que aconteceu e como seguiremos, disse em entrevista a uma rádio e televisão da Sérvia, o camisa 10, muito frustrado porque em suas últimas 3 Copas do Mundo com a Sérvia, acabou sendo eliminado na primeira fase. A Sérvia, que tinha esse time chato, que estava vencendo muitas outras equipes importantes, né, de Copa do Mundo, favoritas antes da Copa começar, mas aí na Copa só conseguiu um empatezinho e ficou numa situação bem complicada. 7 horas e 45 minutos. Esporte. E para destacar outra vez os assuntos do rubro-negro da ilha, chega o Wellington Araújo. Beleza, e voltamos agora no segundo bloco para ouvir o lado da oposição. Isso porque na nossa resenha Bola ao Centro meio-dia só deu para ouvir o lado da situação. A entrevista foi com o Yuri Romão. Agora vamos ouvir o vice de Luciano Bivar, Augusto Caldas. Ele vai falar aqui em A Hora dos Esportes sobre o seu projeto. Mas sócio, torcedor, a gente precisa analisar com frieza o que vem acontecendo. A razão de viver do nosso clube chama-se futebol. Nós tivemos uma gestão pífia no futebol. E uma gestão pífia no futebol quer dizer prejuízo financeiro. O esporte deixou de arrecadar mais de 120 milhões de reais por estar numa Série B por 2 anos consecutivos. Sócio, vamos ver quem está na cabeça da sua chapa. Veja quem está na sua vice. Analise o Luciano Bivar, a história do Luciano Bivar no clube. Todo o amor que ele tem pelo clube, tudo que ele fez pelo nosso clube. Hoje, nosso patamar financeiro, pode ter certeza que é melhor do que os nossos co-irmãos, porque nós participamos do Clube dos 13. E quem colocou isso foi Luciano Bivar. Luciano participou direto do nosso título de campeão brasileiro de 87. Luciano é campeoníssimo pernambucano. Luciano é campeão da Copa do Nordeste. Lembrando que a Copa do Nordeste, que hoje essa gestão tanto faz questão, é a mesma Copa do Nordeste que o presidente de 17, 18, Arnaldo Barros, tirou o Sport em 2019. Né? Nosso presidente hoje, Yuri Romão, era diretor de Arnaldo. Então, vocês precisam fazer uma análise com frieza. Você não pode se ludibriar por questões de sonho de SAF nesse momento, que é uma coisa ainda muito inconsistente, achando que o Sport vai ser um Barcelona. Isso é que a gestão quer passar para você. Na verdade, eles querem vender o clube. O Sport não pode ser vendido, o Sport tem que ser respeitado. O Sport é um clube centenário, que tem pessoas maravilhosas que construíram esse clube que não podem ser respeitadas dessa forma. Então, sócio, avaliem, pensem, maturem. Nós somos jovens, nós temos o Luciano, que é uma pessoa que tem muito mais experiência do que a gente, mas a gente tem um projeto bastante sólido de profissionalização do clube, e a gente pede que você analise com carinho. Nós não temos dúvida que vocês penderem na balança o sucesso do futebol de Luciano Bivar e Augusto Caldas contra Yuri e Augusto Carreiras, você vai ver quem merece dirigir o clube no próximo biênio. Um abraço e boa noite a todos. Aí a palavra de Augusto Caldas, candidato a vice na chapa de Luciano Caldas Bivar. Os destaques de momento da eleição rubro-negra em A Hora dos Esportes. O Brasil perdeu, como a gente falou, a gente destacou ao longo da programação, e o lateral esquerdo Alex Telles virou um problema e uma dúvida, porque aos 6 minutos do segundo tempo do jogo contra Camarões, Alex Telles saiu machucado após choque em uma bola cruzada na área da seleção com o jogador André Frank Zambo. A situação do defensor preocupa a comissão técnica da seleção brasileira, ele que após ser substituído ficou com a bolsa de gelo no joelho direito, chorando bastante, muito aflito estava o lateral esquerdo, que até tentou voltar para a partida antes da substituição, mas aí não teve jeito, não teve como, sentiu demais a lesão. Substituído no segundo tempo após um trauma no joelho direito, passou por uma avaliação clínica e será submetido a uma ressonância magnética neste sábado, diz a CBF em nota. Então, realmente, uma situação muito difícil para o lateral esquerdo Alex Telles, que era um dos jogadores que estava nessa disputa. O Guilherme Arana, como a gente sabe, era um dos cotados, se machucou. O Telles foi para a Copa, agora está machucado, não sabe se pode jogar ainda. E o Alexandre é dúvida para o jogo da segunda-feira, porque também está com problema de lesão. Então está com uma dúvida na lateral esquerda gigantesca o técnico Tite. Inclusive, do jogo do segundo tempo, dos 6 minutos em diante, jogou com 3 zagueiros, com o Marquinhos, que é zagueiro, atuando mais na esquerda, quase que como um lateral. Então, isso aí tem que ser visto pela seleção brasileira, uma bronca grande para o Brasil administrar e uma situação realmente complicada. Desejamos, claro, que melhoras para o lateral esquerdo Alex Telles. 7 horas e 50 minutos. Náutico! E para destacar outra vez aqui no Som da Clube de Pernambuco as notícias do Náutico, chega o Alex Santos. Valeu, de volta, e já vamos chamar para conversar com a gente o executivo de futebol do Náutico, Ney Pandolfo. Ele vai começar falando sobre a preparação para o ano que vem. Teremos jogos amistosos ou não? Nós temos aí dentro da nossa programação 4 jogos, né? Jogos treinos, um contra a base logo no início, próximo aí ao período do Natal. Depois temos 2 jogos aí com asas já confirmados e um último jogo a ser definido ainda. Alguns jogadores serão anunciados, né? Uma espécie de pacote de uma só vez. A pergunta foi: quantos jogadores contratados, hein? São vários atletas que já estão encaminhados, outros ainda em andamento, com documentação andando, né? Eu acho que é questão de tempo. Vamos aguardar aí, principalmente, essas documentações estarem todas prontas, né? Nós vamos ter aí um problema de registro, o CBF para um período, então nós estamos aí com o máximo de cuidado para a gente poder ter esses atletas confirmados efetivamente. São vários atletas que vão se apresentar aí pro início da temporada. Sobre o lateral direito, Vitor Ferraz e o volante Souza, o Ney Pandolfo explicou. O Vitor Ferraz já está resolvido, o atleta se apresenta normal com o elenco, já acertamos. Souza, a gente está fazendo uma composição com o atleta, com seus empresários, para que o atleta permaneça, que é a ideia também do atleta permanecer. E sobre goleiros, já que o Náutico perdeu mais um, né? Bruno foi para o Caxias, vão trazer outro? Nós temos o menino Bruno, que já está com a gente trabalhando desde o final da temporada. Já temos um atleta já contratado, e estamos só valendo mais a possibilidade de mais um atleta. Atletas só confirmados após essa apresentação e exame, né? É o protocolo desenvolvido junto com o Marte, a gente tem que respeitar e vamos aguardar. E quando perguntado se seria mais de um goleiro, ele respondeu. Nós estamos trabalhando nessa situação também com mais um atleta, para que a gente tenha pelo menos três atletas trabalhando na posição e mais um quarto atleta da base para complementar o elenco nessa função. E para finalizar, o Ney Pandolfo explicou a situação do atacante Ciel. Nós temos vários atletas em negociação. Nomes nós não podemos desenvolver nesse aspecto, não posso te divulgar, né? Qualquer contratação que a gente possa falar um nome, ela cria uma dificuldade maior, e essa divulgação pode outros clubes terem interesse e atrapalha muito. Todas as equipes, né? Quem está na Copa do Nordeste, quem está no Campeonato Regional, tem esses jogos. Não tem muito o que fazer, por isso a preparação iniciando já no dia 5, para que a gente possa ter todo o elenco à disposição, bem preparados para enfrentar essa maratona dos jogos de início de temporada. Esse é o ideal, que a gente possa apresentar aí um rendimento de qualidade com bons treinos. Olha, a ideia é sempre a gente fazer contratações dentro de um perfil já pré-estabelecido por toda a comissão técnica, por nós trabalhando junto nesse sentido, com características da Série C, com intensidade, com força, é uma característica que a gente vai ter muito atento, e principalmente a parte comportamental, dia a dia do atleta. Acho que isso é fundamental para que a gente tenha aí um elenco qualificado, bem treinado e focado no que é necessário. Então a gente entende que o próximo sempre é o melhor, né? Pronto, aí está Ney Pandolfo, em entrevista concedida a Jorge Soares, falando com a gente aqui na Hora dos Esportes. Sem clube não há futebol. E ainda falando de Copa do Mundo e falando de Brasil, mas não da seleção brasileira. Isso porque um representante da presença assim, brasileira na Copa do Mundo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio, já sabe quando apitará sua terceira partida na Copa do Catar de 2022. O Wilton, que apitou Holanda e Senegal, a estreia desses dois países na primeira rodada, apitou na segunda rodada Polônia e Arábia Saudita, o árbitro brasileiro foi selecionado para um jogo do mata-mata das oitavas, entre Holanda e Estados Unidos, jogo que acontece amanhã ao meio-dia, então terá o Brasil em campo também, né, com o árbitro Wilton Pereira Sampaio e os assistentes Bruno Bosquilha e Bruno Pires, completando o trio principal. O quarto árbitro é o uruguaio Andreas Matonte. A partida é o primeiro duelo, claro, das oitavas de final, aqueles que a gente destacou, com a Holanda enfrentando a seleção dos Estados Unidos. Jogo esse que vai acontecer no estádio International Khalifa. 7 horas e 54 minutos. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Eu não largo a rádio, não. O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os 4 jornais do Brasil com o maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3 milhões e 300 mil pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acesse lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Música. Muito obrigado, ouvinte clube, a emissora líder de audiência no aplicativo Rádios Net. Clube de Pernambuco, entre as emissoras AM, primeiro lugar, com 100 mil acessos à frente da segunda colocada. Clube Futebol Show. São 100 anos, 100 quilowatts. Tem que respeitar. Alô amigos, aqui quem fala é Zuca Show. Neste sábado estaremos juntos novamente para mais um programa Porque Hoje é Sábado. O seu programa cultural do final de semana. Porque Hoje é Sábado. O espaço aberto para cantores e compositores da nossa música. E também para pessoas ligadas à arte e à cultura popular. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã. Participe. Quem tem clube, tem tudo. Porque Hoje é Sábado. É neste sábado. Claro. Rádio Clube tem tudo. A hora dos esportes. Osmar Cordeiro. 7 horas e 57 minutos. As últimas. Santa Cruz. Iranildo Silva. Mais 5 jogadores deverão ser anunciados até o final deste mês. O tricolor do Arruda fará 2 amistosos contra o Campinense ainda no mês de dezembro. Sem clube, não há futebol. Esporte. Wellington Araújo. Gustavo Coutinho deve mesmo permanecer no Fortaleza. O Vojvoda, técnico, pediu para observar o atleta. Sport está tentando alguns jogadores do Bahia. Sem clube não há futebol. Náutico! O Alex Santos. E a expectativa é que para a segunda, até que enfim, a diretoria confirme alguns nomes contratados de forma oficial para a torcida alvirrubra conhecer os jogadores que farão parte do elenco em 2023. Segundo Ney Pandolfo, Vitor Ferraz está ok, atacante inicial, poucos detalhes, e o volante Souza também deverá assinar contrato reduzindo o salário, hein? Sem clube, não há futebol. E essas foram as notícias do futebol pernambucano e brasileiro, e Copa do Mundo, claro, que você conferiu aqui em A Hora dos Esportes desta sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Chegando às 7 horas e 59 minutos, com trabalhos técnicos de Graziano Ramos, vamos ficando por aqui. Se quiser mais notícias futebolísticas no Som da Clube, amanhã ao meio-dia tem o Bola ao Centro e Sem Clube. Não há futebol! Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão clube de qualidade. Momento Lotérico com Zuca Show. Boa noite, amigos e ouvintes da clube. Está no ar o Momento Lotérico, o seu informativo sobre loterias oficiais com responsabilidade. Nós vamos conferir os milhares que foram sorteados do primeiro ao quinto às 17 horas e às 18h30 de hoje, 2 de dezembro de 2022, pela Loteria Popular, valendo para todo o estado de Pernambuco. No sorteio das 17 horas, o primeiro prêmio foi 2, 4, 4, 9, 24, 49. O segundo, 5, 1, 3, 6, 51, 3, meia dúzia. O terceiro, 5, 2, 9, 5. 52-95. O quarto, 2-6-3-5. 2-6-12-35. 35. E o quinto, 1-5-5-3-15. 53. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto às 17 horas de hoje pela Loteria Popular. Agora vamos conferir o sorteio das 18h30. Primeiro prêmio, 9-0-1-2-90. 12. O segundo, 3-4-1-7-34. 17. O terceiro, 7-1-8-6-71-8-6-12. O quarto, 9-0-6-1-90-6-12-1. E o quinto, 8-0-1-8-80-18. Foram os milhares sorteados do primeiro ao quinto às 18h30 de hoje pela Loteria Popular. Momento Lotérico, seu informativo sobre loterias, estará de volta amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Zuca Show, a voz da sorte. Você ouviu na Rádio Clube Momento Lotérico com Zuca Show. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Pix tem novas regras. Mudanças atingem limites, horários e as modalidades saque e troco. Natália Koslick. As mudanças foram anunciadas para simplificar as regras e melhorar a experiência dos usuários, segundo o Banco Central. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Defesa Civil Nacional emite alerta para chuvas intensas no Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. E além dos prejuízos e possibilidade de acidentes com mortes, enchentes trazem o risco da leptospirose. Diagnóstico e tratamento da doença estão disponíveis pelo SUS. Luciana Colares de Holanda. Em aproximadamente 15% dos pacientes, a leptospirose ocorre de maneira grave. Você sabe o que é caravanismo? A gente traz os detalhes desta forma de fazer turismo que vem crescendo no país e recebendo atenção por parte do governo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje na sede do governo de transição em Brasília e afirmou que alguns ministérios devem ser recriados no novo governo. E que o anúncio de nomes para chefiar as pastas só deve ser feito após ser diplomado como presidente eleito por parte do Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 deste mês. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falou que está conversando com diversas forças políticas sobre a formação do governo e ministérios. Ele não adiantou nomes, mas disse que os novos ministros só devem ser anunciados após a diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia está marcada para 12 de dezembro. Então, depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República, reconhecido e diplomado, aí eu vou começar a escolher o meu ministério. Eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim, eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições. Lula planeja retomar a divisão temática de ministérios como foi durante seu segundo mandato e destacou que deverá ser criada uma pasta dedicada aos povos originários como ministério ou secretaria especial. Eu quero conversar com as comunidades indígenas porque eu acho que a gente precisa dar um sinal de respeito à população indígena nesse país. E Eu acho que eles são pessoas extremamente importantes e necessárias para cuidar da nossa floresta, para ajudar a gente a cuidar do clima nesse país. Então, vai ser o mesmo ministério que eu tinha, nós vamos ter Ministério da Indústria e Comércio, vamos ter Ministério do Desenvolvimento, vamos ter Ministério da Pesca, vamos ter Ministério da Mulher, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, tudo o que a gente tinha e mais o Ministério dos Povos Originários. O presidente eleito também comentou sobre a expectativa em relação à PEC da transição, que tramita no Congresso Nacional. A proposta retira do teto de gastos por 4 anos 175 bilhões de reais. O valor inclui o pagamento de programa de transferência de renda e mantém o benefício de R$ 600 para o ano que vem. Então eu espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade e possam votar do jeito que nós queremos. Se precisar ter um acordo, nós também sabemos negociar. A PEC da transição está sendo analisada no Senado e ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Reportagem Lorena Pacheco. O Banco Central anunciou mudanças nas regras do PIX a partir de janeiro. As novidades alteram as atuais normas para limites, horários e as modalidades saque e troco. As mudanças foram anunciadas para simplificar as regras e melhorar a experiência dos usuários, segundo o Banco Central. Uma delas acaba com o limite de valor por transação. Os bancos vão definir um limite por período de tempo. Dessa forma, o cliente que tiver um limite diário de R$ 1.000, por exemplo, poderá usar todo o valor em uma única operação. Outra regra determina que se o cliente pedir a redução do seu limite no PIX, o banco deverá reduzir imediatamente. No caso de aumento de limite, o banco pode levar entre 24 e 48 horas para atender o pedido. Já no caso de pessoa jurídica, os critérios para alterações no limite ficam a cargo dos bancos. As instituições também poderão oferecer horários noturnos diferenciados para o uso do PIX, onde o cliente pode solicitar um limite menor para as operações. No caso do PIX saque e do PIX troco, o Banco Central aumentou o limite de retirada de R$ 500 para R$ 1.000 durante o dia e de R$ 100 para R$ 1.000 no período da noite. As novas regras começam a valer a partir de 2 de janeiro de 2023, com exceção dos ajustes feitos na gestão dos limites por meio dos canais digitais. Nesse caso, as mudanças valem a partir de 3 de julho do ano que vem. Natália Koslick, para a Voz do Brasil. A produção industrial brasileira cresceu 0,3% em outubro, na comparação com o mês anterior. Frente a outubro do ano passado, a indústria cresceu 1,7%. Os produtos alimentícios e metalurgia ajudaram a elevar o resultado. No acumulado do ano, a indústria brasileira registra recuo de 0,8%. Moradores dos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais precisam estar atentos para a previsão de chuvas intensas. O alerta é da Defesa Civil Nacional. O risco é que ocorram alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os locais mais afetados deverão ser o Noroeste, Central e Litoral do Espírito Santo, os vales do Mucuri, do Rio Doce e do Jequitinhonha em Minas e o Sul e Centro-Sul baiano. No Espírito Santo, mais de 2.800 pessoas tiveram que sair de casa e uma pessoa morreu, segundo a Defesa Civil Estadual. A orientação da Defesa Civil Nacional é para que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar medidas de autoproteção. Quem quiser pode receber alertas de risco da Defesa Civil pelo WhatsApp. Para isso, basta se cadastrar pelo telefone 61 2034 4611. E a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, determinou que as operadoras de celular de todo o país usem a tecnologia Cell Broadcast para o envio de alertas de desastres pelo celular. Esse tipo de tecnologia usa estações rádio base para o envio de mensagens de texto em massa para regiões geográficas específicas. A modernização vai permitir que os usuários em áreas de risco recebam mensagens diretamente pelo telefone, mesmo sem estarem cadastrados. Além disso, o novo sistema contará também com alarme e com aviso sonoro, mesmo se o celular estiver no modo silencioso. silencioso e sobrepõe a mensagem de alerta na tela, independentemente do conteúdo que estiver em uso. Os alertas serão feitos a partir da identificação de possíveis situações críticas e servirão para informar as pessoas sobre como se autoproteger de desastres. As operadoras de celular têm até 31 de dezembro do ano que vem para a implantação da nova tecnologia. Além dos prejuízos materiais, transtornos e até mortes, os alagamentos e enchentes trazem outra preocupação. A leptospirose, uma doença transmitida pela urina de ratos que pode levar à morte. O diagnóstico e o tratamento estão disponíveis no SUS. A infecção ocorre a partir de lesões na pele, depois da imersão por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas. Os ratos são os principais transmissores da leptospirose e as enchentes propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos, como detalha Frederico Torres, médico veterinário da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Esses animais, eles eliminam a bactéria no ambiente, né? E essa bactéria precisa de umidade para sobreviver. Então, locais que tem, locais alagados, locais na época de chuva aumenta esse risco, né? O intervalo de tempo entre a transmissão da doença e o início dos sinais e sintomas pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco. Os principais sintomas da fase precoce são febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas e vômitos. Em aproximadamente 15% dos pacientes, a leptospirose ocorre de maneira grave. A médica infectologista Lívia Vanessa Ribeiro, de Brasília, explica que a doença pode até matar. A maior parte dos casos são casos mais leves e brandos, mas se ele evolui com insuficiência renal, a hemodiálise precoce, existe a possibilidade também do indivíduo entrar em insuficiência respiratória, necessitar de ventilação mecânica. Pode ser uma doença potencialmente grave que leva a óbito. O diagnóstico específico da leptospirose é feito a partir de exame de sangue. Para os casos leves, o atendimento é ambulatorial, mas nos casos graves, o paciente precisa ser internado. O Sistema Único de Saúde oferece todo o suporte de graça. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Conviver com o diabetes é uma realidade de milhões de brasileiros. Muitos precisam tomar comprimidos ou insulina para regular a glicemia no sangue. E é preciso ter cuidado, pois a doença pode se agravar e até levar à morte. O SUS oferece todo o suporte para esses pacientes, desde o rastreamento precoce até o tratamento. Uma doença silenciosa que atinge 12 milhões de brasileiros. O diabetes é caracterizado pela alta concentração de glicemia, isto é, de açúcar no sangue. Quando começam os sintomas, é comum o paciente ter vontade de urinar diversas vezes, fome e sede constante, e perda de peso. Ele também pode sentir fraqueza e fadiga. Se não tratada, a doença pode trazer complicações graves para a saúde, como explica a endocrinologista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Flávia Mello. As principais doenças desse descontrole da glicemia ao longo da vida são alterações renais, então o paciente pode evoluir com insuficiência renal, a retinopatia diabética, que é uma alteração da retina que pode evoluir para cegueira, perda de função, sensibilidade dos nervos periféricos, principalmente dos pés. A prevenção está nos hábitos do dia a dia, alimentação balanceada, com pouco açúcar, exercícios físicos, não fumar e não beber. Ana Clara Morim tem 19 anos e recebeu há 2 o diagnóstico da doença. Ela se cuida com o uso de remédios, práticas de exercícios físicos e o controle da alimentação. Estudante de nutrição, ela conta que quer usar os conhecimentos da formação para ajudar outras pessoas que sofrem com a doença. Óbvio que a gente tem que ter cuidados a mais, até porque o controle é feito com a insulina, mas também com o uso da alimentação. Mas a verdade é que se você aprende a contar a gente de carboidratos, aprende a saber o que você está comendo, a sua vida não tem que mudar tanto. Minha meta é ajudar as pessoas que passam a mesma coisa que eu. O Sistema Único de Saúde oferece todo o tratamento tratamento para diabetes, inclusive as medicações. Um novo remédio, chamado dapagliflozina, foi incorporado ao programa Farmácia Popular. O SUS também realiza os exames para diagnóstico e tratamento de casos mais graves. A endocrinologista Flávia Mello detalha como funciona esse acompanhamento. O SUS oferece os principais exames para a gente monitorar o diabetes. Exames laboratoriais, né, como a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e o acesso aos glicosímetros, né, e às tiras para a gente medir a glicemia capilar, que a gente chama que é a ponta de dedo, aquele exame que o paciente fura o dedo e coloca a gotinha na tira para avaliar a glicemia como está, né? E também uma parte das opções de antidiabéticos orais, ou seja, dos comprimidos, né? E as insulinas, elas são fornecidas pelo SUS. Aos 62 anos, Zenita dos Santos descobriu em uma consulta num posto de saúde que tinha pré-diabetes. Desde então, se cuida para que a doença não evolua e recomenda que o cuidado faça parte da rotina de todos. Tomar a alimentação na hora certa, né? Para não ter esse problema, né, de precisar tomar insulina e prejudicar muito, né? Então é melhor procurar o médico, né, consultar e fazer sempre os exames certinho. Desde 2019, o programa Previne Brasil vem fortalecendo a atenção primária aos pacientes com a doença. O índice de pessoas acompanhadas com hipertensão ou diabetes subiu de 13 para 18%, segundo o Ministério da Saúde. Reportagem Márcia Fernandes. Já ouviu falar em caravanismo? A gente traz os detalhes desta forma de fazer turismo que vem crescendo no país e recebendo atenção por parte do governo. É daqui a pouco. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! As Forças Armadas possuem histórico de participação em missões de paz da ONU, a Organização das Nações Unidas. Entre 2004 e 2017, por exemplo, mais de 37 mil militares brasileiros estiveram na operação de paz no Haiti. Atualmente, o Brasil atua em 8 missões da ONU, em locais como Chipre, Líbano, Sudão e República Centro-Africana. Contribuir com a paz nas nações também é papel das Forças Armadas. Nesse sentido, milhares de militares brasileiros participam ou já participaram de missões de paz, levando apoio a países em conflito. Esses homens e mulheres usam a tradicional boina azul, símbolo da atuação pacífica das forças na ONU. A primeira participação do Brasil em missões de paz foi em 1947, quando observadores militares foram enviados à Grécia para integrar a Missão Especial das Nações Unidas para os Balcãs. O coordenador da chefia de operações internacionais do Ministério da Defesa, Coronel Mário Anselmo Mazalec, destaca a importância da participação brasileira em missões de paz da ONU. A participação brasileira com tropas e militares em missões individuais em operações de paz da ONU tem contribuído de forma muito significativa com a projeção da política externa brasileira por meio da expressão militar. Além disso, colabora com os demais países membros da ONU no esforço conjunto para manter a paz e a segurança mundiais. O Brasil já participou de cerca de 50 missões das Nações Unidas, tendo enviado mais de 55 mil militares ao exterior. O país atua em 8 das 14 missões de paz da ONU em andamento. O Coronel Mazalec reforça que a ONU confia na atuação brasileira em missões de paz. Temos um efetivo de 84 militares e policiais militares em missões individuais em diversos países, especialmente na África e também no Chipre e no Líbano. Essa significativa participação atesta, sobretudo, a elevada confiança que a ONU deposita na capacidade e no trabalho realizado pelos capacetes azuis brasileiros. Há 6 meses, o Brasil atua no Comitê de Cessar-Fogo da UNITANS, Missão Integrada das Nações Unidas de Assistência à Transição no Sudão, na África. Essa é uma missão política especial, criada para dar apoio à transição para o regime democrático naquele país. A Major Gabriela Bernardes, do Exército, é a única brasileira a integrar essa missão de paz. Ela relata algumas atividades que desenvolve. Já tenho ministrado palestras sobre equilíbrio de gênero e integração, ressaltando a necessidade de aumentar a presença feminina nos comitês regionais de cessar-fogo, tanto pelo lado do governo quanto dos movimentos armados, buscando sensibilizar seus representantes para o fato de que, como combatentes, vítimas e sobreviventes, as mulheres são parte dos problemas nos conflitos armados, usadas inclusive como armas de guerra, e que, portanto, as mulheres devem fazer parte das soluções. Desde novembro passado, o Brasil preside a Associação Latino-Americana de Centros de Treinamento de Operações de Paz, consolidando sua influência estratégica pacífica no cenário internacional. Reportagem Mariana Alvarenga. Mais de 50 estudantes de todo o país foram premiados na Olimpíada do Bicentenário. A competição estudantil, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, teve como foco os 200 anos da independência do Brasil. Os campeões das categorias nos estados estiveram em Brasília esta semana, na última fase, onde também foram escolhidos os vencedores nacionais. É com muito esforço, inteligência e estudo que eles decidiram mostrar o significado de independência. Saíram de suas casas e encararam o desafio de participar de mais uma Olimpíada Estudantil promovida pelo governo federal. Desta vez, o tema foi Bicentenário da Independência. Os estudantes participaram de 4 etapas e responderam questões de várias áreas do conhecimento relacionadas aos 200 anos da data histórica. Para Maria Eduarda Jucá, uma das premiadas do Mato Grosso do Sul, a experiência de conhecer a capital do país e ser uma das vencedoras na categoria sênior é única. Sim, eu já tinha participado de algumas Olimpíadas, essa não é a primeira, mas assim, essa Olimpíada é muito grande na sua extensão, porque viemos aqui para Brasília, então assim, é uma coisa que poucas Olimpíadas oferecem, então gostamos bastante de estar aqui nesse meio, assim, também. Todos os estados do Brasil tiveram representantes nas Olimpíadas, em homenagem ao Bicentenário da Independência. Segundo os organizadores, mais de 14 mil alunos se inscreveram. E na última fase, em Brasília, os campeões de cada categoria de cada estado foram premiados. 54 alunos ao todo. Daniel Lavouras, diretor de promoção e difusão da ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, fala do papel das Olimpíadas na educação dos jovens. O Brasil tem a maior Olimpíada do mundo, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, feitas pelo IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, uma das unidades vinculadas ao nosso ministério. São mais de 25 milhões de alunos por ano que espontaneamente participam de mais de 80 Olimpíadas do Conhecimento, e a gente tem uma crença muito forte no papel importante que as Olimpíadas têm para ajudar o país a virar a página através da educação. O esforço deles foi recompensado. João tem 9 anos e veio do Rio Grande do Sul para ser premiado nas Olimpíadas em Brasília, e deixa um recado para o futuro. Tudo é possível, pode ser o mais novo, você pode conseguir, é só estudar com afinco. Entre os 54 premiados de todo o Brasil, foram selecionados ainda 3 campeões nacionais de cada categoria. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira. Você sabe o que é caravanismo? É nada mais do que acampar utilizando um veículo de recreação, como trailer e motorhome. E o termo está ficando cada vez mais popular. Em 6 meses, o número de acampamentos turísticos cresceu 36% aqui no Brasil. E o Ministério do Turismo está trabalhando na estruturação de rotas e pontos de apoio para esse segmento, para que a viagem corra com tranquilidade e segurança. Viajar sem pressa, levando consigo a própria casa. Essa é a vida do casal de aposentados Maria de Lourdes e Carlos Antônio Duarte Pereira. Eles passaram os últimos 10 anos na estrada, acampando no próprio veículo, um motorhome, e comentam os benefícios dessa opção. A grande satisfação é que a gente está com a casinha, para em qualquer lugar, como se estivesse de férias todo momento, não tinha pressa de voltar. Fui fazer 70 quilômetros, eu gastei 3 dias. Nós andou 10, tinha um rio maravilhoso, mas parou lá, ficou um dia e meio. Sem pressa, e você tem casa, né? Esse tipo de turismo, conhecido como caravanismo, tem ganhado força mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, o número de acampamentos registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos cresceu 36% em 6 meses. Passou de 465 em dezembro do ano passado para 632 acampamentos em junho deste ano. E o governo tem atuado para estruturar e promover o segmento no país, como explica o ministro do Turismo, Carlos Alberto Gomes Brito. Em novembro, por exemplo, lançamos um estudo sobre caravanismo e campismo, em que mapeamos esta demanda e a necessidade da oferta de pontos de apoio aos viajantes. Então, este é um tema que o Brasil está debruçado em discussões internas e internacionais para aumentar opções de rotas de viagens com mais segurança, confiança e facilidade para os caravanistas. O estudo do Ministério do Turismo selecionou 30 rotas turísticas estratégicas para quem leva a casa sobre quatro rodas em veículos recreativos, como trailers ou motorhomes. São 20 quilômetros de estrada em 128 municípios de todos os estados do país. Para acompanhar a crescente demanda, também cresce a fabricação desses veículos, como destacou Lucas Teixeira Silva, empresário de São Paulo. Nos últimos dois anos aí, foi o que deu um boom nos motorhomes, né? E a galera tá procurando ter mais qualidade de vida e também as profissões tá mudando, tá evoluindo bastante. Então hoje em dia as pessoas conseguem trabalhar remotamente. Isso ajudou com que os motorhomes crescessem tanto. O estudo do Ministério do Turismo e outras informações sobre o assunto podem ser encontradas em gov.br/turismo. Reportagem Cleide Lopes. Começa amanhã a segunda etapa do Revalida. O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. E é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina, quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão aqui. O participante deve usar jaleco e máscara cobrindo nariz e boca. E também pode levar água, lanche e medicamentos pessoais, desde que armazenados em recipiente fabricado com material transparente. Local e horário de aplicação da prova podem ser encontrados no cartão de confirmação. O cartão pode ser acessado pela internet em revalida.inep.gov.br. 17 municípios de 8 estados atingidos por desastres naturais, como chuvas intensas, enxurradas e estiagem, tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Com o reconhecimento, as prefeituras podem ter acesso a recursos federais, que podem ser usados em ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais à população e reconstrução de estruturas danificadas. A lista com as cidades pode ser acessada na página do Ministério do Desenvolvimento Regional na internet, em gov.br/MDR. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você, até segunda. Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro Barroso valida acordo para deputado federal Silas Câmara pagar R$242 mil por rachadinha. Para o STJ é cabível ação demarcatória para resolver disputas sobre divisas de imóvel. Prefeito de Pinheiro vira réu em processo sobre fraudes e desvio de recursos no Maranhão. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu, Marcela Luiza. Ministro Barroso do Supremo homologa acordo firmado entre a PGR e o deputado federal Silas Câmara. Silas Câmara foi acusado pela PGR pelo desvio de recursos da Câmara destinados ao pagamento de assessores em 2000 e 2001 e por ter nomeado como servidores públicos empregados que prestavam serviços particulares. Neto Costa. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal havia votado pela condenação no crime de peculato a uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão, mas o julgamento foi interrompido por pedido de vista. Barroso afirmou que entende não ser cabível acordo nesses moldes após o recebimento da denúncia, mas que, a um dia da prescrição, o acordo se apresenta como a via mais adequada para minimizar os prejuízos ao erário. Cabe ação de demarcação para resolver divergências entre marco divisório de terreno e registro imobiliário. Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa. Duas empresas ajuizaram ação para demarcar os limites de um terreno que foram questionados por elas durante retificação de registro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando não ser cabível a ação demarcatória. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial das empresas e determinou o retorno dos autos à origem para processamento. Para o relator, ministro Ricardo Villas-Boas Cueva, as autoras não pretendiam a aquisição da propriedade de terras áreas vizinhas às delas e, segundo a jurisprudência do STJ, havendo divergência entre a verdadeira linha de confrontação dos imóveis e os correspondentes limites fixados em título dominial, cabe ação demarcatória para estabelecer eventuais novos limites. Acordo que reduz salário de terceirizado após mudança de tomador de serviço não é homologado. Cláusula fere legislação trabalhista e norma constitucional. Lia Mara Mendes. Em audiência, a magistrada de primeiro grau observou que, devido à alteração do posto de serviço, uma cláusula do acordo previa redução de salário de quase 40%, violando o artigo 7º da Constituição Federal. Com isso, rejeitou a homologação e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. No TST, a 4ª Turma concluiu que o TRT seguiu a jurisprudência da Corte de que a homologação de acordo constitui mera faculdade da juíza, que no caso concluiu que ele era lesivo ao empregado e negou o pedido. Justiça aceita denúncia contra prefeito de Pinheiro e mais 6 pessoas por fraudes e desvio de recursos no Maranhão. Segundo denúncia do Ministério Público Federal, quase 11 milhões de reais em recursos da educação foram desviados pelo grupo entre 2017 e 2021. Maressa Almena. O prefeito e outras 6 pessoas vão responder por lavagem de dinheiro e responsabilidade. Provas obtidas por quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático, além de informações colhidas no inquérito policial, apontam que a organização criminosa fraudou diversas licitações destinadas a obras no município de Pinheiro para desviar recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Caso sejam condenados, os réus podem pagar até 7 milhões de reais em reparação aos cofres públicos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou que a Associação de Assistência em Oncopediatria no Rio Grande do Sul tem direito à imunidade de contribuição ao PIS, Programa de Integração Social. A entidade disse que presta serviços de utilidade pública por meio do diagnóstico e tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Ela também argumentou que presta serviços gratuitos ao SUS, desenvolvendo ações de combate ao câncer infanto-juvenil. Assim, o tribunal concluiu que a associação tem direito à imunidade tributária e a União deve restituir os valores recolhidos nos 5 anos anteriores. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter, twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite e um bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário do Senado vai analisar projeto que cria semana para conscientizar sociedade sobre a depressão. Anteprojeto sobre o marco legal da inteligência artificial deve ser encaminhado ao Rodrigo Pacheco na próxima semana. Comissão aprova projeto que estabelece incentivos para a geração de energia renovável em universidades. Boa noite. A Comissão de Educação aprovou a criação da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. A data será comemorada anualmente na semana do dia 10 de outubro, com campanhas para dar visibilidade à doença considerada o mal do século XXI. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes. A Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão vai ser comemorada na semana do dia 10 de outubro, quando deverão acontecer palestras e campanhas que estimulem políticas públicas para o enfrentamento da doença, formas de acesso a serviços de atenção à saúde mental e avanços no tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde. A relatora, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, acredita que a data vai contribuir para que a sociedade compreenda melhor o que é a depressão e como outros transtornos mentais ainda é negligenciada. A gente precisa ter uma semana para dar visibilidade, que às vezes você está com depressão, mas como não é uma doença palpável, como se diz, não é um ferimento na perna que você vê, e demora ter o diagnóstico, mais que se as pessoas não tiverem conhecimento que é uma doença, muita gente diz, está com frescura, né? Na verdade, a gente ouve disso e é uma doença. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11% da população brasileira apresenta diagnóstico depressivo após a pandemia. A proposta segue para análise do plenário. E a comissão de juristas que discute o marco legal da inteligência artificial aprovou o anteprojeto da nova lei. O texto final será entregue na próxima terça-feira ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e depois passará a ser discutido pelos senadores. Repórter Roberto Fragoso. A comissão de juristas debate desde março um marco legal para o uso de sistemas inteligentes. Uma das principais preocupações foi limitar ou banir tecnologias de alto risco para a sociedade, como as que afetem crianças e grupos vulneráveis ou que repitam padrões de discriminação. A relatora do colegiado, Laura Schertel, disse que todos os sistemas deverão obedecer a princípios como liberdade de escolha, transparência, rastreabilidade de decisões, responsabilização, reparação de danos, inclusão e não discriminação. Como sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade amplamente desigual, o projeto ele busca mitigar esses riscos. Ao mitigar esses riscos, nós ampliamos também a segurança jurídica do uso, do desenvolvimento, da implementação desses sistemas, garantindo um benefício para todos. Da sociedade. O presidente do colegiado, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Cueva, destacou que o relatório concilia opiniões diversas dos mais de 50 especialistas ouvidos nos debates e as mais de 100 contribuições encaminhadas por escrito. O texto vai receber pequenos ajustes antes de ser entregue ao Senado na próxima terça-feira. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que prevê incentivos para a instalação de sistemas de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis em universidades e entidades vinculadas a essas instituições. A proposta segue para análise da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, cobrou dos dirigentes das agências reguladoras uma atuação compatível com as suas atribuições legais. Ele reclamou especificamente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Segundo ele, o órgão não fiscalizou adequadamente o cumprimento do contrato de concessão da BR-163 em Mato Grosso. Para ele, essa omissão prejudica os usuários de serviços públicos. Lamentavelmente, se transformou aquela rodovia na Estrada da Morte. A empresa concessionária não cumpriu com aquilo que estava pactuado na época da sua concessão e pedagiamento. E os tempos passaram. Alguns milhares de questionamentos junto ao DT foi feito e pouco, quase nada, foi feito em relação daquilo que certamente era obrigação da empresa concessionária. A agência da Namaisbé do que o fiscal da sociedade brasileira. O senador Márcio Bittar, do União do Acre, criticou os rumos da 27ª Conferência do Clima, realizada no mês de novembro no Egito. Para ele, como outras que a antecederam, a COP27 saiu do foco do que era fundamental debater. Bittar ressaltou que as nações europeias, patrocinadoras desse tipo de evento, não são exemplos nas questões ambientais nem em questões de mudanças climáticas. Nós estamos vivendo uma época em que a União Europeia, que patrocina esses eventos, que vive financiando ONGs na Amazônia brasileira para dizer o que devemos ou não produzir para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Mas esses países, agora na guerra com a Ucrânia, são os primeiros que esqueceram completamente os seus manuais para lançar mão daquilo que tanto condenam, como carvão, por exemplo, porque não aceitam diminuir o seu padrão de consumo. E o senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, defendeu a aprovação da chamada PEC da Transição. Pelo texto, a medida vai garantir ao próximo governo o valor de 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, por prazo de 4 anos. Com isso, explicou o senador, será possível pagar os R$ 600 do atual Auxílio Brasil, mais uma parcela extra de R$ 150 a cada criança abaixo de 6 anos, pertencente a famílias inscritas no programa. Sem ela, nós não vamos ter recursos para a saúde, não vamos ter para a educação em todos os níveis, não vamos ter para a vacina, não vamos ter para a habitação, não vamos ter para a farmácia, não vamos ter para a segurança, não vamos ter para as infraestruturas. Ora, se o Bolsonaro, nós permitimos que ele tivesse um estouro de de 800 bilhões, nós não podemos deixar quase 200 bilhões para o futuro presidente da República. Nós temos 40 milhões de pessoas que estão passando fome, gente. Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que votará a favor da PEC da transição se a autorização para gastar além do teto valer por apenas um ano. Diante do impasse, Plínio Valério sugeriu que se analisassem propostas apresentadas por outros senadores para chegar a um acordo sobre a razoabilidade dos valores e prazos da medida em discussão. Para o senador, não é conveniente dar um cheque em branco ao próximo governo. Do jeito que veio, do jeito que se mostra para a gente analisar, eu sou totalmente contra. Porque a gente não pode, de jeito nenhum, isentar um governo que chega de sua responsabilidade fiscal, de forma alguma. Esse cheque branco não deve ser dado. Além de alterações legislativas, prejudica a nossa credibilidade. Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo fim de semana. Minuto do TCU. O TCU promove na quinta-feira, dia 8 de dezembro, às 16 horas, palestra sobre políticas públicas voltadas à igualdade racial. A iniciativa faz referência ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A palestra será ministrada pela promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Santana Vaz. Lívia foi reconhecida em 2020 pela edição Lei e Justiça como uma das pessoas de descendência africana mais influentes do mundo. Ela fará uma abordagem das relações de raça e gênero no Brasil e sua importância na execução e controle de políticas públicas. O evento será transmitido pelo canal oficial do TCU no YouTube e as inscrições são gratuitas. Acesse tcu.gov.br e faça sua inscrição. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Proposta que prorroga a dedução do imposto de renda para doações a programas de saúde segue para sanção. Deputados acrescentam à lista de pessoas com deficiência quem tem surdez total de apenas um ouvido. Câmara aprova política de doação de equipamentos eletrônicos de órgãos públicos. Boa noite. Os deputados aprovaram o projeto de lei que autoriza órgãos públicos a doarem equipamentos de informática para o uso da população. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que cria regras e transforma em lei a autorização para que órgãos públicos doem computadores e outros equipamentos eletrônicos para uso da população. Hoje, a doação destes equipamentos enfrenta obstáculos legais, como a legislação eleitoral, que impede esse tipo de operação na época das eleições, de 2 em 2 anos. O projeto contorna o impedimento legal, incluindo a doação em um programa social já existente, o Programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações. De acordo com a proposta, poderão ser doados das máquinas classificadas como ociosas, recuperáveis, antieconômicas e até mesmo as irrecuperáveis, neste caso para o reaproveitamento dos componentes. Os equipamentos previstos são microcomputadores, monitores de vídeo, impressora e outros, inclusive as peças. O plenário da Câmara já havia aprovado este projeto, que depois foi alterado pelo Senado. O relator na Câmara, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, concordou com as mudanças feitas pelos senadores, que, segundo ele, deixaram o texto mais claro. As emendas oriundas do Senado Federal contemplam medidas com o viés de promover ajustes pontuais no texto aprovado na Câmara, deixando o texto mais claro e preciso sem promover alterações substanciais no mérito da proposta já avalizada por esta Casa. O projeto autoriza doações de equipamentos de informática por órgãos da Administração Pública Federal direta, autarquias e fundações. O órgão interessado em fazer a doação terá de comunicar isso ao governo federal, que terá 30 dias para indicar uma instituição que receberá a doação. A autorização para doações não inclui equipamentos hospitalares e radioativos. O projeto que autoriza a doação de equipamentos de informática por órgãos públicos seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Previdência. Bongás, do PT Gaúcho, questiona a informação dada pelo governo federal de que a fila do INSS não passaria de 1 milhão de cidadãos. Ele afirma que, segundo a equipe de transição do novo governo, mais de 3 milhões de pessoas estão à espera de atendimento no INSS para conseguir o direito de se aposentar. Bongás acusa a gestão Bolsonaro de aparelhar a estrutura do INSS com funcionários sem competência para exercer suas funções. Ele defende a realização de concurso público para o órgão e classifica como escandalosa a situação que adia o direito de aposentadoria de milhões de brasileiros. A Câmara concluiu a votação do projeto de lei que acrescenta à lista de pessoas com deficiência quem tem surdez total de apenas um ouvido. O texto seguiu para a sanção presidencial, como informa o repórter Antônio Vital. Deputados e deputadas aprovaram o projeto que considera deficientes físicos quem tem surdez total em um ouvido, os chamados deficientes auditivos unilaterais, assim como quem tem surdez parcial dos dois ouvidos. Se a proposta virar lei, essas pessoas terão os mesmos direitos dos demais deficientes para efeitos legais. Entre os direitos assegurados estão a reserva de vagas em concursos públicos e a contratação por empresas com base na lei de cotas. A Câmara já tinha aprovado o projeto em 2015 e, dessa vez, o plenário aprovou as alterações feitas pelo Senado. A principal mudança feita pelos senadores e mantida pela Câmara foi a de considerar deficiência auditiva a surdez total de um ouvido e a parcial dos dois. O texto original da Câmara, apresentado pelo ex-deputado Arnaldo Faria de Sá, morto em junho, também considerava a deficiência a surdez parcial de um dos ouvidos. A alteração teve parecer favorável do relator, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, quando o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta foi aprovada de maneira simbólica e defendida por deputados de vários partidos. Para a deputada Daniela do Vaguinho, do União do Rio de Janeiro, o projeto favorece a inclusão social. Esse PL 1361 de 2015 vai reconhecer os surdos unilaterais como deficientes, trazendo justiça para essas pessoas que sofrem limitações e dificuldades por não escutarem plenamente, levando mais cidadania e inclusão social para eles. Aprovar essa proposta, presidente, é de extrema importância. Mas a proposta que beneficia quem tem deficiência física unilateral foi criticada pelo deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais. Nós reconhecemos, obviamente, que tem inúmeras dificuldades ali no seu dia a dia. Agora, quando a gente equipara os surdos unilaterais a todos os outros cidadãos, portadores, pessoas com deficiência, a gente está colocando eles no mesmo nível de competitividade para competir, por exemplo, para cotas, né, de emprego. As empresas, obviamente, vão preferir contratar alguém que é um surdo unilateral do que alguém que é o surdo dos dois ouvidos, porque vão ter condições ali de desempenhar determinadas funções que o surdo dos dois ouvidos não tem. Como já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que acrescenta a lista de pessoas com deficiência quem tem surdez total de apenas um ouvido seguiu para a sanção presidencial. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Saúde. Silvia Cristina, do PL de Rondônia, informa que o Plano Nacional de Combate ao Câncer será apresentado na Câmara no próximo dia 7 de dezembro. Relatora da comissão criada para debater o tema, ela destaca o envolvimento dos diversos atores políticos na elaboração do documento que servirá de guia para a implementação de ações de enfrentamento à doença. Silvia Cristina espera que em breve o Plano Nacional possa ser transformado em projeto de lei para ser analisado pelo Congresso Nacional. Entre os aspectos positivos do documento, a deputada ressalta a implementação da jornada completa do paciente, do diagnóstico ao acompanhamento contínuo após o tratamento. Homenagem. Pastor Gil, do PL, registra o centenário da Assembleia de Deus no Maranhão, comemorado este ano. O deputado exalta o pastor colombiano Clímaco Bueno Asa, responsável por iniciar as atividades da igreja no estado. Pastor Gil assinala que a Assembleia de Deus é responsável por transformar vidas, não só na questão espiritual, mas com os serviços sociais prestados. O parlamentar parabeniza também o atual presidente da igreja, pastor José Guimarães Coutinho. Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta a morte de Gilberto Bittencourt, metalúrgico da Mercedes Mendes Bens, em São Bernardo do Campo. O parlamentar ressalta que Gilberto sempre dedicou sua vida ao movimento sindical e às pautas voltadas para os trabalhadores. Vicentinho reforça que Gilberto Bittencourt foi um companheiro atuante nas grandes conquistas da categoria, como as comissões de fábrica e a jornada de 40 horas semanais. O parlamentar se solidariza com a família e com os amigos do sindicalista. Justiça. A CCJ aprovou a proposta que transfere para a Justiça Militar decisão sobre perda de cargo de militares condenados. A repórter Paula Bittar acompanhou a discussão sobre o tema. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que insere no Código Penal Militar o crime de feminicídio com pena de reclusão de 15 a 30 anos. O texto também estabelece que a demissão de militares após a condenação penal fique condicionada à decisão de tribunal militar. O texto aprovado insere no Código Penal Militar ainda agravantes à pena do crime de feminicídio. A pena será aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto ou cometido na presença de parente como filho. Também será maior se o autor do crime tiver descumprido medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, como a proibição de se aproximar do lar da vítima. O feminicídio, que é o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher, foi incluído no Código Penal Brasileiro em 2015, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. Lá também estão previstos agravantes, como, por exemplo, o aumento da pena até a metade, caso o crime seja praticado durante a gestação ou contra pessoas maiores de 60 anos. A proposta sofreu bastante resistência por partidos de oposição e acabou sendo aprovada por 23 votos a 15. O motivo foi a previsão de que a demissão de militares após condenação penal fique condicionada à decisão do Tribunal Militar competente, mediante processo específico. Hoje, o Código Penal estabelece que condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos implica em perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a proposta cria um privilégio aos militares. Na hipótese de um policial militar, por exemplo, ser condenado à pena privativa por tempo superior a 4 anos em decorrência de crime praticado de violência doméstica, o próprio juiz que prefere a sentença condenatória pode determinar hoje a perda do cargo público. Tal previsão é importante, uma vez que a permanência do agente nos quadros da polícia pode representar riscos à vítima. À vítima. Nós estamos falando de pessoas que têm porte de arma, evidentemente, pela profissão, posto que permanecerá com arma funcional e exercendo atividade na segurança pública, bem como representa risco à própria sociedade, uma vez que é impossível defender que uma pessoa condenada por violência doméstica irá atuar com a devida isenção quando atender uma ocorrência de violência doméstica envolvendo a outras pessoas. O relator na CCJ, deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, por outro lado, afirma que a proposta corrige injustiças ao igualar o tratamento de praças e oficiais. Ele também apontou possíveis consequências da perda de função dos militares. Nós temos uma consequência que, eu acredito, nem as mulheres querem, que é a perda da renda. Se eu imponho uma demissão, eu estou impondo a perda da capacidade de alimentar o filho, e se a esposa for dependente financeiramente, a própria esposa. E quando essa pena for aplicada, já terá decorrido 2, 3 anos do fato. Nós sequer estamos no calor da tal violência doméstica, que é condenável por todos nós. Aliás, hoje podemos afirmar que quem tem o melhor portfólio de prevenção à violência doméstica no país são as polícias militares. O projeto foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Delegado Marcelo Freitas, do União, critica a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais, que entendeu que a Covid-19 deve ser tida como doença ocupacional. Na sentença, o TRT condenou um médico que atua na linha de frente do combate à doença, estabelecendo relação entre sua atuação profissional e a morte por Covid de sua empregada doméstica. Na opinião de delegado Marcelo Freitas, a decisão é absurda. Ele afirma que mesmo o laudo médico tendo excluído com clareza a possibilidade de determinar o local e a data da possível infecção, O TRT estabeleceu que a contaminação pela Covid ocorreu no ambiente de trabalho da doméstica. Ele promete recorrer ao Conselho Nacional de Justiça para reverter a condenação. Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, lamenta que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tenha rejeitado o projeto que tipifica como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência. Cristo Nieto acredita que a proposta rejeitada pela CCJ no mês de maio seria capaz de pôr fim ao ativismo judicial. A deputada também defende a instalação da CPI do abuso de autoridade para investigar o que ela chama de arbitrariedades de membros do STF. Desenvolvimento Regional. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, afirma que é preciso colocar na pauta de prioridades do novo governo federal a reabertura da superintendência do INCRA no Médio São Francisco, localizada em Petrolina e que foi fechada em 2019. Segundo Augusto Coutinho, o fechamento da superintendência tem gerado enorme prejuízo à população. Ele afirma que sem acesso a serviços como a contratação de empréstimos, mais de 10 mil assentados estão impedidos de plantar e, consequentemente, de gerar riquezas. Agricultura. Padre João, do PT de Minas Gerais, é contra o projeto que, entre outras medidas, muda as regras para autorização de agrotóxicos no Brasil. Ele chama a proposta de pacote do veneno e afirma que a matéria é uma ameaça não só ao povo brasileiro, uma vez que o projeto prevê a produção de agrotóxicos para exportação. Padre João avalia que um dos pontos mais graves do texto, atualmente em tramitação no Senado, é o trecho que permite a liberação dos defensivos agrícolas sem a obrigatoriedade de análise por parte da Anvisa, que determina o impacto à saúde, e do IBAMA, que indica o impacto ao meio ambiente. Política. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defende as manifestações populares que vêm ocorrendo em todo o país e ressalta que elas são pacíficas e previstas na Constituição. Na visão de Bia Kicis, as pessoas estão nas ruas lutando por liberdade e por eleições limpas, com o intuito de impedir que o Partido dos Trabalhadores e a corrupção voltem ao poder. Giga Peixoto, do PSC de São Paulo, se diz solidário com todos aqueles que seguem protestando nas ruas do país por não acreditarem no resultado das eleições. Segundo o deputado, são manifestações ordeiras e pacíficas feitas por brasileiros de bem. Giga Peixoto acredita que o voto impresso, rejeitado pelo parlamento no ano passado, seria a única ferramenta capaz de garantir a segurança e a transparência do processo eleitoral. Já Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná, lamenta que as manifestações estejam ferindo o direito de outras pessoas. Ele afirma que os bloqueios nas estradas estão impedindo os caminhoneiros de trabalhar e garantir o sustento de suas famílias. Luizão Goulart lembra que o uso das urnas eletrônicas foi decidido pelo parlamento e, portanto, é preciso resolver o impasse criado por aqueles que não aceitam o resultado determinado por 60 milhões de eleitores. José Nelto, do PP de Goiás, desafia a bancada do PL a renunciar caso seus membros continuem duvidando da segurança das urnas eletrônicas. Para o deputado, não faz sentido que apenas o segundo turno seja questionado, uma vez que o processo eleitoral foi o mesmo no primeiro turno das eleições. José Nelto acredita que se Bolsonaro tivesse ganhado, o presidente do PL não teria entrado com nenhuma ação contra o pleito deste ano no Tribunal Superior Eleitoral. Na avaliação do deputado, Valdemar Costa Neto quer apenas causar tumulto. Trabalho. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, julga inaceitável que a empresa norte-americana Boeing siga recrutando profissionais qualificados que trabalham em empresas estratégicas para a indústria de defesa no Brasil. Perpétua Almeida critica o governo federal por não adotar medidas para impedir que os engenheiros saiam do país, colocando em risco a sobrevivência de empresas brasileiras e ameaçando a soberania nacional. Economia. A Câmara prorrogou as deduções do imposto de renda para quem fizer doações a programas assistenciais. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações sobre os fundos beneficiados. O plenário da Câmara aprovou o projeto do Senado que prorroga a possibilidade de dedução do imposto de renda para quem fizer doações a dois programas assistenciais, um deles voltado para pacientes com câncer e outro para pessoas com deficiência. O projeto permite as deduções nos casos de doações ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONOM, e para o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONAS. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2018, o PRONOM arrecadou R$ 150 milhões e o PRONAS R$ 70 milhões em doações. Os descontos no imposto de renda para doações dos dois programas acabaram em 2020 para pessoas físicas e no ano passado para as pessoas jurídicas. Com a aprovação do projeto, as deduções ficam prorrogadas até 2025 para as pessoas físicas e até 2026 para as pessoas jurídicas. O limite para as doações é de 1% do imposto devido. O projeto já havia sido aprovado pelo Senado e estava sendo analisado na Câmara junto com outros três com teor parecido. O relator, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, optou por rejeitar os projetos dos deputados e manter o texto aprovado no Senado, como maneira de agilizar a transformação da proposta em lei. Concordamos com o texto aprovado no Senado Federal. Se o texto for aprovado sem alterações nessa casa, será encaminhado diretamente à sanção ou veto, sem precisar retornar ao Senado Federal. Se aprovássemos os apensados, o texto produzido nessa casa seria diferente do proveniente do Senado, e assim teria de retomar a casa iniciadora para exame. Com nossa decisão, visamos a celeridade do processo legislativo. O projeto foi aprovado de maneira simbólica no plenário, com o apoio de deputados de vários partidos. Para o deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer, a agilidade na transformação da proposta em lei é importante para os pacientes com câncer. Câncer é uma doença emergencial que requer tempo. O paciente não tem tempo, tem que ter o diagnóstico, o paciente tem que ter acesso ao tratamento e continuar o PRONOM é fundamental, então é urgente. O Instituto Nacional do Câncer estimou a incidência de 700 mil novos casos de câncer por ano no país até 2025. E o censo de 2010 concluiu que 6% da população tem algum tipo de deficiência. O projeto que prorroga a possibilidade de dedução do imposto de renda para quem fizer doações aos dois programas assistenciais voltados para esta população seguiu para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. ZYI 770, Rádio Clube AM, 720 kHz, Recife, Pernambuco, Brasil. Quem tem clube, tem tudo. Você faz a notícia com Valdir Bezerra. Meus amigos e minhas amigas, ouvintes do Você Faz a Notícia, agora estamos mais cedinho aqui na Clube de Pernambuco, sempre de 5 às 7 da manhã. Você trabalhador, você dona de casa, estamos juntos. Conto com sua audiência. Valdir Bezerra. Diante do seu adversário mais difícil, a fome, o Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte. Quando a LBV ligar, diga sim ou doe agora pelo site lbv.org. LBV e você, juntos para vencer a fome. O Diário de Pernambuco está com uma programação completa de conteúdo no seu canal do YouTube. O Diário de Pernambuco TV. Entrevistas sobre saúde, educação, política, economia, pets e muito mais. Inscreva-se já acessando o YouTube e buscando por Diário de Pernambuco TV. Não quer perder nenhum programa? Então clica também no sininho e ativa as notificações. Diário de Pernambuco. A vida com mais conteúdo. Rádio Clube, o som do futebol. Balanço da Clube. Após as análises dos nossos comentaristas, começa o Balanço da Clube. Você vai ficar antenado com os resultados da rodada, a classificação do seu time, os artilheiros, próximos jogos pelo Brasil e pelo mundo. Balanço da Clube. Só